original, está em casa. Xandão, sete vela nunca cai, tru. Batendo as piriguetes para por todo esse Brasil. Blu, blu, Rude Boys, pai. Piriguete, tem uma em toda quebrada. Piriguete sai devendo e dando risada. Piriguete, coitado, quando se envolver, ela tira todo mundo, também vai tirar você. Piriguete, tem uma em toda quebrada. Piriguete sai devendo e dando risada. Piriguete, coitado, quando se envolver, ela tira todo mundo, também vai tirar você. É o perigo, vem sem avisar, é o bicho. Chega já causando na quebrada, dando milho. Pra quê? Já começa lá na sexta, na rabeira da motoca. Nega baladeira, ela é do gueto. Tá na veia o apavoramento. Lamento, ela faz chorar todos os negros. Não tem segredo pra falar a verdade. Tá nem vendo que ela quer muito dinheiro e vem crescer seus peitos. Piriguete, tem uma em toda quebrada. Piriguete sai defendo e dando risada. Piriguete, cuidado quando se envolver. Ela tira todo mundo, também vai tirar você. Piriguete, tem uma em toda quebrada. Piriguete sai defendo. Piriguete, cuidado, quando se envolver, ela tira todo mundo, também vai tirar você. Piriguete de sainha e te bota, ela solta. Tira todo mundo, diz que é tudo nego à toa. Não tem medo, faz o pé, a mão e o cabelo. Depois que pronto, desconverta, diz que não trouxe o dinheiro. Saia curta, sem calcinha, pra que todo mundo veja. Ela cola nos malucos e toma várias brechas. Tem grana, é de jogo, de que vagabundo tá. Esse estilo piriguete, ela nunca vai mudar. Piriguete, tem uma em toda quebrada. Piriguete sai devendo e dando risada. Piriguete, cuidado, quando se envolver, ela tira todo mundo, também vai tirar você. Piriguete, tem uma em toda quebrada. Piriguete sai devendo e dando risada. Piriguete, cuidado, quando se envolver, ela tira todo mundo, também vai tirar você. É o perigo, vem sem avisar, é o bicho. Chega já causando na quebrada, dando milho. Tranquei! Tudo já começa lá na sexta, na rabeira da motoca. Nega baladeira, ela é do gueto. Tá na veia o apavoramento. Lamento, ela faz chorar todos os negros. Não tem segredo pra falar a verdade. Tá nem vendo que ela quer muito dinheiro e vê crescer seus peitos. Piriguete, tem uma em toda quebrada. Piriguete sai devendo e dando risada. Piriguete, cuidado quando se envolver, ela tira todo mundo, também vai tirar você. Piriguete, tem uma em toda quebrada. Piriguete sai devendo. Piriguete, cuidado, quando se envolver, ela tira todo mundo.